tem jeito de moça criança. A sua trança negra tem fita amarela. Me amarro nela pelo seu olhar. Me ligo no sorriso dela, que faz a minha tristeza ter fim. Me amarro nela pelo seu olhar, me ligo no sorriso dela, que faz a minha tristeza ter fim. Ah, quem me dera se ela gostasse de mim, eu seria seu, todo meu melhor amor. Da vida milhões de alegrias teriam que ser diferente, a gente iria viver. Mas pra que sonhar, viver num mundo de esperança, se ela é que nem criança usa trança e não quer me amar. Viver num mundo de esperança, se ela é que nem criança, usa trança e não quer me amar.